5.1.5 Resumo de Estudos de Mercado. Descrição: Identificar tendências e insights em relatórios extensos de mercado. Prompt: Crie um resumo executivo para o seguinte estudo de mercado. O mercado global de energia solar cresceu 20% nos últimos 5 anos. As principais oportunidades estão em países em desenvolvimento, onde a adoção está crescendo rapidamente. O relatório recomenda investimento em novas tecnologias para aumentar a eficiência energética. 5.1.2 Resumo de relatórios de projetos. Descrição: Destacar resultados e lições aprendidas em relatórios de projetos corporativos. Prompt: Resuma o relatório do projeto de desenvolvimento de software, incluindo cronograma, orçamento e desempenho da equipe. 5.1.3 Resumo de documentos corporativos. Descrição: Condensar informações extensas, como manuais ou políticas internas. Prompt: Resuma as diretrizes de trabalho remoto descritas no documento, destacando os principais requisitos e boas práticas. 5.6 Ferramentas recomendadas. Além do ChatGPT, outras ferramentas podem ser utilizadas. Hugging Face Transformers, modelos pré-treinados para sumarização, como BART e T5. Quillbot, gera resumos precisos e objetivos a partir de textos extensos. Jasper AI, ferramenta versátil para geração de conteúdos, incluindo resumos executivos. Gamma.app, gera documentos e apresentações referentes a textos e prompts.